você. Vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evite meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus, e agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos.